Eu queria começar esta minha intervenção, que é por agradecer, sobretudo, agradecer ao Movimento Cívico em Defesa do Tua a organização deste encontro, deste debate e da capacidade que teve hoje de juntar aqui. E a capacidade que teve hoje de juntar aqui pessoas tão diversas, desde o espectro político ao meio científico e académico, aos movimentos e às associações que atuam na área e que intervêm na área do ambiente. Na verdade, esta tarde tem sido uma tarde de uma enorme riqueza do ponto de vista da informação sobre aquilo que são as tensões que se gerem quando olhamos para esta região e há aqui lições que precisam de ser tiradas com maior seriedade e com maior cuidado. Quando convidaram o Bloco de Esquerda para que eu aqui viesse representar o Bloco de Esquerda e falar da nossa posição, eu devo dizer-vos que o fiz com o maior gosto. Porque, na verdade, se trata não de entrar naquilo que é o contributo informativo que outros aqui deram, mas de falar sobretudo daquilo que é uma leitura política sobre o conhecimento que hoje temos em relação às tensões, em relação aos problemas e aos pontos fortes que estão presentes nesta equação geral que se coloca face à linha do Tua. E eu gostaria de o fazer partindo de um contexto, porque, na verdade, sendo uma pessoa política, eu não posso deixar de partir daquilo que é o contexto político que vivemos hoje, que estamos nas vésperas do Governo ir entregar à Assembleia da República um orçamento suplementar que corrige o orçamento de Estado de há um mês atrás e corrigiu no sentido de incorporar aquilo que é hoje o que é o conhecimento, o consenso geral sobre o agravamento da crise da economia e as consequências que isso vai ter para o nosso país no futuro próximo em relação à atividade económica, à dinâmica de crescimento e às condições de vida, ao emprego, à qualidade do emprego e à qualidade de vida das populações. Portanto, este contexto é um contexto em que esta discussão hoje, que se prende com transportes, que se prende com barragens, que se prende com desenvolvimento regional, tem a maior relevância quando se toma em linha de conta estas diferentes vertentes que o movimento cívico aqui hoje conseguiu juntar. Porque justamente juntou as vertentes diversas que têm que ser enquadradas quando olhamos para o centro do problema que aqui está. E o centro do problema é que estamos emparedados entre dois problemas centrais. E este emparedamento que resulta do facto de termos um mercado de eletricidade, que é um mercado emergente, que ganhou uma força significativa enquanto mercado promissor no nosso país, nos coloca um lado da parede e do outro lado da parede temos todo o lobby gerado à volta da energia para o transporte, nomeadamente no modo rodoviário, que é um lobby que, como vocês sabem, começou a ganhar força desde há muitos anos e que, apesar de hoje tudo aquilo que é sabido, quer em relação à crise dos combustíveis fósseis, quer em relação às alterações do clima e à necessidade de um novo paradigma para a mobilidade dos cidadãos e das cidadãs, apesar de tudo isso, existe este lobby que tem uma força muito grande ao nível daquilo que são as empresas. E isto resulta neste emparedamento. Eu devo dizer-vos que diante do emparedamento, eu não costumo ser uma pessoa que receite métodos violentos. E, portanto, normalmente, diante de duas paredes terríveis, a receita que se costuma utilizar é de arranjar um bocadinho um explosivo e tentar as paredes abaixo e encontrar uma solução. Eu devo dizer que os métodos violentos não são o meu forte. O meu forte são estes métodos que são o de juntar vontades, de juntar pessoas, que é justamente o que o movimento cívico fez. E hoje juntou aqui gente da comunidade científica, juntou aqui autarcas, os que cá estão, porque são os que contam, quem conta é quem cá está, e juntou os autarcas que pôde juntar, juntou as pessoas que quiseram participar neste debate, e portanto eu vou tentar não me alongar excessivamente para permitir justamente esse debate, e juntando esta gente, é preciso encontrar a estratégia para fazer opinião e ganhar opinião. Porque na verdade há aqui uma opinião que precisa de ganhar, de fazer vencimento. Uma delas tem a ver com um mito que já hoje aqui foi muito bem desmontado, que é o mito da inevitabilidade do Plano Nacional de Barragens. Diz-nos o Governo que o Plano Nacional de Barragens é uma necessidade absoluta, não podemos passar sem ele. Portugal vive numa dependência externa e é uma das grandes fragilidades da nossa economia, é a nossa dependência do ponto de vista energético e o Plano Nacional de Barragens vai resolver, é a panaceia que vai resolver este problema. Este argumento já aqui hoje foi bem desmontado e foi bem demonstrado o quanto a dependência externa de Portugal do ponto de vista da energia é justamente por via da importação de combustíveis fósseis para continuarmos a alimentar um modo de transporte, essencialmente um modo de transporte rodoviário, que é o modo de transporte mais irracional que pode existir. E, portanto, garantir o direito de mobilidade, que é essencial para garantir a coesão territorial e garantir a igualdade do desenvolvimento, precisa de um novo paradigma ao nível daquilo que é o modo de transporte. E, portanto, este é um dos problemas que hoje ficou bem demonstrado, que, na verdade, aquilo que é a possibilidade de gerar resultados ao nível da melhoria da eficiência energética, que tem caminhado no nosso país a passo de caracol, a passo de caracol, a melhoria da eficiência energética exige e pode resolver uma parte daquilo que são as necessidades de eletricidade do país. Se bem que o desenvolvimento nas energias renováveis é a outra componente que ajuda a resolver estas necessidades. E, portanto, o país precisa de energia para se mover e precisa de energia no conceito geral, e falamos das energias primárias que importamos, e precisa de eletricidade para resolver as necessidades da população. Na verdade, é possível obter ganhos de eficiência energética muito maiores do que aqueles que têm sido realizados. E desse ponto de vista, o Governo tem sido perfeitamente ineficaz. Não é por andarmos simplesmente a substituir as lâmpadas incandescentes por outras mais eficientes que vamos resolver este problema com alguma rapidez. A eficiência energética em Portugal caminha a passo de caracol e aquilo que nós temos de Plano Nacional para a Eficiência Energética é extremamente limitado, fica muito aquém daquilo que são as necessidades do país no sentido de melhorar esta realidade, que é a realidade de Portugal ser um dos países europeus que consome mais energia para produzir a mesma unidade de riqueza. E, portanto, quando o Ministro Teixeira de Santos amanhã chegar ao Parlamento mas este fim de semana em que a gente tem atividades todos os dias, perde-se a noção, do fim de semana, mas depois de amanhã chegar ao Parlamento com aquilo que é o programa de governo para o relançamento da economia e este projeto que ele anunciou já que vai trazer de investimento público para o parque escolar, de investimento público para a energia e portanto para a criação e para as telecomunicações, na verdade fica muito aquém daquilo que são as necessidades do país. É absolutamente insuficiente naquilo que são as nossas necessidades para resolver o problema da criação de emprego, para resolver o problema do relançamento da economia. Aquilo que é possível fazer é olhar para os nossos problemas, e aquilo que falta fazer é olhar para os problemas, para a desigualdade de desenvolvimento do país e perceber quais são as infraestruturas essenciais para começar a diminuir estas diferenças, estas desigualdades de riqueza, estas desigualdades de acesso aos bens de conhecimento, aos bens de conforto, à acessibilidade e aos serviços públicos. E isso é que significa ter um país que é um país que começa a olhar para o seu território e, olhando para o seu território, percebe onde é que as desigualdades existem e como é que as pode combater. Eu não vos vou dar novidade absolutamente nenhuma. A forma que toda a gente a conhece. As infraestruturas essenciais para promover desenvolvimento são transportes e energia. Transportes e energia. E parece que não conseguimos sair, aparentemente não conseguimos sair deste circuito vicioso em que se gera, que é resolver a pescadinha de rabo na boca. Como é que nós saímos deste problema dos transportes e da energia? Na verdade, o Plano Nacional de Barragens, como já aqui foi bem dito e bem, enferma de um problema, que é o problema de que encara a eletricidade não como a prestação de um serviço público que resolve aquilo que são as necessidades de conforto, de acesso aos bens tecnológicos, de acesso aos bens essenciais ligados à eletricidade, e olha para a eletricidade como um modo de produzir negócio. Um negócio que é possível de ser cativado por algumas empresas, empresas essas que estão localizadas e que estão situadas no mercado, para o mercado liberal e para a privatização. E, portanto, olhar para a eletricidade e olhar para a energia, não como uma área de negócio, mas como uma área de serviço público, obriga àquilo que eu devo dizer-vos que o Bloco de Esquerda tem vindo a defender desde há longo tempo, que é a necessidade da nacionalização de empresas de energia. Não podemos continuar a olhar para a energia no nosso país como um negócio. A energia é central, é uma infraestrutura central àquilo que é a promoção do desenvolvimento. E, portanto, ela tem que ser encarada como um serviço público e não como um negócio que rende mais ou menos valias para aqueles que têm, enfim, que têm ações de qualquer das empresas de energia no nosso país. Do ponto de vista do transporte. Transporte é, na verdade, essencial. Alta, tem que ir mais de 15 minutos. Eu vou já quase terminar. Ele é absolutamente essencial no sentido de garantir a coesão territorial e de permitir desenvolver as regiões que são mais afastadas, que são mais separadas daquilo que são os meios da riqueza. Já aqui se falaram nas hipóteses, aliás, a intervenção anterior à minha lançou a inventividade de todos, seguramente, num campo muito amplo daquilo que é possível de ser feito, para além de falarmos daquilo que são os novos modos da atividade do turismo, porque, na verdade, hoje o turismo não vive apenas da Santíssima Trindade, do sol, praia e golf, que é aquilo que é a estratégia do Plano Nacional para o Turismo no nosso país. Mas o turismo associado ao desenvolvimento rural, associado à recuperação das atividades tradicionais, associado àquilo que são os saberes tradicionais das populações, pode ser um promotor de desenvolvimento e pode ser um incentivo ao desenvolvimento. Precisa de um plano de mobilidade. Eu devo dizer que ele não é inventado. Eu trazia aqui para vocês, eu suponho que eu não preparei nenhum PowerPoint, porque, na verdade, nestas coisas me parece que é mais fácil a palavra para ficarmos com tempo para a palavra. Mas eu espero que possam ver de longe. O que eu estou aqui é uma página do PNPOT. O PNPOT é o Plano Nacional para o Ordenamento do Território. E seguramente conseguem distinguir de longe aquilo que o PNPOT identifica como as fragilidades e a causa da desigualdade entre o litoral e o interior do país. E aquilo que o PNPOT identifica são os corredores que atravessam o país, onde falta investimento ao nível das acessibilidades. Este investimento para a modernização, para meios diversificados de acessibilidade, que sejam mais sustentáveis do ponto de vista ambiental e que sejam mais sustentáveis também do ponto de vista económico, porque vistos como uma prestação de serviço ao Estado, às populações, a todos nós, no sentido de conseguirmos resolver alguns dos nossos problemas maiores. Porque, na verdade, como já aqui foi dito, foi o André Conde há bocadinho, a grande pergunta que há que falta fazer aqui é porque é que nós continuamos a ter no nosso país relógios que marcam horas eternas. Há horas eternas do desenvolvimento que não podem continuar a ser horas eternas. E os passos têm que ser dados por aquilo que são os agentes locais de desenvolvimento, gerando as cumplicidades que podem ser geradas com aqueles que estão nos órgãos de soberania eleitos com a responsabilidade de ouvir, perceber e interpretar e dar voz àquilo que são as necessidades das pessoas. Esse é o compromisso do Bloco de Esquerda aqui assumido convosco. E ficamos à espera então do debate e daquilo que possam ser as questões e interpelações que surjam durante o debate. Obrigada pela vossa atenção.